olhos claros bem azuis anda a passar com uma gaita em suas mãos. Ouça sua linda canção, olhos tristes no chão, e caminha sozinho. Ouça a velha tocar, notas tristes no ar, é assim que pede amor. Pelas ruas sem ninguém, senti que uma lágrima vem o seu rosto molhar como a chuva que cai. Ouça amor, toca, toca só pra mim. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. Verdade, confesso, não sou um covarde. Sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei. Só sei que estou condenado. Eu pretendo ser